sentimentos, em nada que passa pelo lugar da formalidade do pensamento e da construção de um saber. Essas informações, elas estão dentro dos nossos DNAs, elas estão inscritas na natureza, elas estão inscritas nas espirais do tempo, e elas estão sendo guardadas há éons e éons e éons pelas mãos, corações e cabeças dos povos originários do nosso planeta. Tá? Então, vamos ouvir com o coração, cheio de poesia. Alô? Então, eu tava até dando uma prévia ali na mesa do jantar com a galera ali, com a Beatriz, com o Lucas, mas eu vou começar. Porque é um tema que ele não tem uma linearidade específica, tá? Ele é uma teia, é uma rede, então eu vou dar uma fala primeira e depois a gente abre para quem quiser perguntar, falar alguma coisa, assim, pode ficar à vontade, obviamente. Eu escolhi esse tema porque eu acho super interessante da gente falar um pouco sobre essas teorias, né, das grandes civilizações que formam a Confederação Galáctica, que seria uma organização de uma inteligência galáctica solar planetária que existe num certo lugar, está localizada em algum lugar da galáxia, da nossa galáxia, e que seria como uma espécie de centro nervoso da inteligência e do funcionamento dos organismos menores da galáxia, dentre os quais o nosso planeta faz parte, né? Tá muito ruim eu estar aqui? Onde que eu posso ficar? Pode ser melhor? Aqui, né? Aqui? Aqui, assim? Tá. Então tá. E o que a gente tem assim como informação, né, que vem sendo coletado através de informações que estão inscritas em grandes epopeias da nossa história? A epopeia de Gilgamesh é uma das principais, né, que se acessam, mas o Mahabharata e o Shrimad Bhagavatam também falam, conversam um pouco sobre essa teoria, né, da colonização interestelar no planeta Terra. Os povos das Américas, né, e da África também falam muito sobre isso, sobre que os ancestrais vieram das estrelas e implantaram, né? E também a teosofia, né, com todo o pensamento que se desenvolveu a partir do contato que a Blavatsky teve com o Tibete, todos eles, mais ou menos mapeando-se, juntando-se essas histórias, comentam o seguinte: que num tempo sem tempo, assim, há milhões de anos atrás, existia um planeta que tinha uma atividade muito intensa, que ocupava a órbita entre o espaço que existe hoje, o cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter, tá? Esse planeta chamava-se Tiamat e ele era um planeta que tinha uma atividade intensa, e aí os registros que a gente tem, principalmente pela canalização do Zacarias Sitchin, fala que era um planeta que tinha uma espécie de fera endemoniada, né? Ele tinha uma consciência como se fosse uma fera endemoniada. Ele de certa forma aviltava e causava uma espécie de turbulência na órbita dos planetas que estavam paralelos a ele. E um planeta que está numa órbita muito mais externa do que os planetas que a gente conhece pela astronomia hoje, tá? Que o povo do esoterismo tem chamado de Nibiru, mas que o espiritismo kardecista leu como capela, né? Esse planeta, ele é um planeta que é muito mais externo, né, do que a nossa última órbita do sistema solar, e ele tem um retorno de mais ou menos 3.600 em 3.600 anos com relação à órbita dos planetas mais internos do Sol, tá? O que significa que de 3.600 a 3.600 anos ele passa por aqui, mais ou menos por perto da órbita dos planetas que a gente está acostumado a ver no céu noturno normalmente. E aí esse planeta Nibiru, ele entrou em colapso porque a cultura do povo desse planeta começou a extenuar demais o solo do planeta deles, e isso acabou se refletindo na atmosfera, que começou a ficar muito rarefeita. E aí, em meio a uma briga de sucessão de tronos, enfim, e tomada de poder, eles descobriram que apenas uma coisa poderia sanar esse dilema deles, né, de não parar a produção, mas manter a atmosfera do planeta deles em forma. E eles descobriram que essa coisa seria o ouro. A única coisa que seria capaz de restaurar essa forma da atmosfera de Nibiru seria o ouro. E durante uma das passagens desse planeta mais próximos da órbita do Sol, eles descobriram que em Tiamat, aquele planeta ali entre Marte e Júpiter, havia abundância em ouro, e então eles resolveram entrar numa guerra com esse planeta. Por conta de uma atividade muito intensa dessa guerra, esse planeta explodiu, e a maior parte, a cabeça de Tiamat, como diria o livro perdido de Enk, né, que é uma canalização do Zacarias Sitchin, vale super a pena, quem quiser conhecer mais. A cabeça de Tiamat, que era onde continha a maior parte do ouro, saltou uma órbita para dentro e acabou se estabilizando onde hoje ela está, que é o planeta Terra. E nesse período, o povo de Nibiru então começou a aterrissar no planeta Terra para poder extrair esse ouro, que não era esse ouro terrestre que a gente conhece. Ele é um ouro oceânico, é um ouro que estava dentro do oceano, né? Então eles tinham que desenvolver toda uma tecnologia, uma inteligência de entender como que eles iam extrair o ouro para levar o ouro de volta para o planeta deles e fazer operar lá a engenharia deles de manter a forma da atmosfera deles no lugar. Só que existe uma discrepância de tempo muito grande, e relativamente eles acabavam envelhecendo muito menos da Terra do que eles envelheceriam se eles estivessem em Nibiru, porque a órbita solar deles é de 3.600 anos para um ano terrestre. Então, quando eles voltavam, as primeiras levas dos colonizadores aqui, quando voltavam para lá, as gerações já tinham passado muito. Então, eles não tinham como ter um contato e um controle do que estava se processando no nível da existência local do planeta de onde eles vinham. Então, eles começaram a desenvolver uma engenharia genética para formar uma espécie de raça de extratores de ouro que ficariam por aqui trabalhando para que isso acontecesse. Depois de muitas tentativas, eles conseguiram fazer isso numa tigela de sílica, de cristal, onde eles misturaram um pouco do conteúdo do carbono do planeta com o material genético deles e material genético de um outro animal que tinha, enfim, por aqui. E assim se formou a raça humana. E aí, nesse momento, o que os esotéricos da teosofia comentam é que a inteligência galáctica, né, que a gente representa como a Confederação Galáctica, intervém nesse processo e diz: olha, vocês não podem chegar aqui e criar uma raça mula, uma raça de escravos que vão simplesmente extrair ouro para poder botar o planeta de vocês em forma e essas vidas só servirem para isso. Isso não é possível. E aí, diante dessa arbitrariedade, o que os povos da Confederação Galáctica concluíram foi que, já que essa raça estava criada, que então ela deveria ter a dignidade da consciência planetária solar galáctica, né? E que essa consciência também daria para o ser humano a possibilidade de ser um receptáculo encarnatório para as consciências estelares de outros lugares da galáxia. O que significa isso? Que já que aquele receptáculo, aquela forma material estava pronta, então que ele seria um veículo para a consciência não só dos povos de Nibiru, mas também para os povos de outros lugares da galáxia. Então Sanat Kumara vem, traz a chama Trina e implanta no coração do ser humano, e é essa chama Trina que dá a centelha de autossenciência do ser humano entender que é um ser e que está em processo de descolamento com a Terra, que ele se organiza em rede, em sociedade, etc, etc. E então os povos começam a serem servirem de processos encarnatórios para essas inteligências planetárias, né? Então foi aí o grande período que a gente conhece hoje no pensamento esotérico em geral, como a Lemúria, Atlântida, né? Era um momento em que esses povos estelares vinham, encarnavam na Terra, e quem nascia, os seres humanos que nasciam portando essa consciência, né, sendo veículos dessa consciência planetária, desenvolviam então o cultivo dessas culturas de onde eles vieram, né? O que se comenta é que nas Américas foram colonizadas pelos pleiadianos, então todos os povos pássaros, que são os indígenas, eles são pleiadianos, de origem pleiadiana. Os povos da Europa Ocidental são de Arturos, por isso o ciclo arturiano é um ciclo de referência para os povos celtas, né? Porque o rei Arthur, ele seria uma representação pura desse ser que veio de Arturos para cá, para a Terra. Trabalhavam muito empenhados com a dinâmica da cura. Os grandes arquitetos e construtores e os entendedores da magia através da geometria e da matemática foram os povos africanos, que foram os guardadores do conhecimento de Sírios. Por isso que o mito de Ísis, Osíris e Horus tem a ver com o sistema planetário siriano. Os povos Dogons já tinham a observação de que Sírios, na verdade, não era uma estrela única, e sim um sistema estelar. Enfim, tem toda essa conexão. Os povos da Ásia ficaram ligados a Antares, no Sudeste Asiático, lá na região da Tailândia, Angkor. Os indianos, os hindus, né, eles estariam ligados aos povos de Vega. E por aí vai, assim, cada lugar foi recebendo a colonização de um lugar específico. Mas aí tem um detalhe. Essas consciências, elas são complexas nas dimensões onde elas existem originalmente, né? Que no tamanho planetário, galáctico, são consciências que estão em sétima dimensão e oitava dimensão. Elas estão num nível de complexidade muito grande. E nós aqui na Terra estamos num nível de complexidade de terceira dimensão, porque a gente só consegue compreender espaço e tempo lineares, né? A partir da relação de altura, largura e profundidade. A terceira dimensão era um lugar muito disputado por essas consciências, porque a terceira dimensão, por ser o lugar onde a matéria se deixa ser modelada, é também a dimensão onde a gente tem a capacidade de ser criativo. Isso se liga até um pouco com o mito do Lúcifer, né, que se deixa cair pela tentação de se igualar a Deus, ou seja, ele se encanta com o processo criativo, se torna criador também. Então, tudo que é material é do domínio desse demiurgo, né, desse Deus materialista, que é o Lúcifer. Então, esses povos, quando vinham para cá e se encantavam com esse processo de poder manipular a matéria e criar através da matéria, e assim mimetizar, de certa forma, o poder criador galáctico, né, sob o qual eles estavam, de certa forma, condicionados, eles começaram a entrar então num registro de competição, para ver quem é que conseguia criar mais e melhor, e desenvolver mais e melhor a tecnologia, o entendimento e o aparato de mover a matéria. E aí, quanto mais competição, mais densidade, quanto mais densidade, menos memória ativa esses povos passaram a ter sobre suas origens estelares e sobre o porquê deles estarem aqui. Até que em determinado momento essa densidade foi máxima, é o momento aí que a gente representa como o afundamento da Atlântida, né? Essa submersão do continente Atlântico tem muito mais a ver com a perda da consciência dessa história do que necessariamente com um continente que estava emerso e que submergiu, né? Se a gente entender aí que a água sempre representa esse lugar do inconsciente, né? Da subjetividade. E a partir de então, esse conhecimento ficou legado única e exclusivamente nas mãos dos grandes xamãs da Terra e dos xamãs estelares, né? Os povos originais que continuaram mantendo essa informação e essa sabedoria de alguma forma através dos seus processos de contato com a natureza, das iniciações e das histórias que eles narravam uns para os outros sobre o fato de que as estrelas são a nossa casa original, né? E no período em que eles estavam assim, só tá batendo assim, tá. No período em que eles estavam assim, nesse processo de construção e de processo de colonização profunda da Terra, né, de trazer essas informações estelares para o planeta, se construiu ao redor do planeta o que hoje nós entendemos, chamamos de linhas de lei, que seria um alinhamento entre grandes megálitos dentro de veios magnéticos que o próprio chão, como é que eu posso dizer? A própria geografia terrestre tem, né? Por conta do campo gravitacional da Terra, existem certas linhas que fazem correr de uma maneira mais fluida, né, essa informação magnética. E essas informações eletromagnéticas, elas passam pelos grandes veios de cristal, pelos grandes veios aquáticos, e estão mapeadas, elas estão marcadas ao redor do globo por grandes megálitos. Os megálitos, eles vão apontando onde é que estão os principais vórtices e os principais centros de captação e emissão de energia eletromagnética na Terra. Esses centros de captação, eles se assemelham mais ou menos como os chakras do nosso corpo. E é curioso que os especialistas que começaram a levantar essas teorias nos anos 60, 70, observaram que se você pega um mapa, por exemplo, dos meridianos da medicina chinesa e coloca esse mapa em cima do planisfério da Terra, esses pontos, eles são muito próximos ou totalmente coincidentes. Né? Stonehenge, as grandes pirâmides, a Pedra da Gávea, Palenque, Angkor, Machu Picchu, todos os grandes lugares de adoração e de construção ancestral, né, dos povos ancestrais, elas coincidem com esses pontos, que são as linhas-lei. Porque esses pontos, como são lugares de respiração energética, é onde ainda se consegue ter um mínimo de respiração entre a energia telúrica, que sai da Terra em direção ao centro galáctico, e de recepção da energia cósmica, que entra devolvendo esse sentido de integração e de consciência planetária para a Terra e para todos nós, já que nós somos microcosmos, né, desse macrocosmos que é o planeta. E aí tem essas linhas de lei aí. O que acontece é que mais ou menos no ano zero da nossa era, houve um advento em que a Terra ia passar então pela última precessão dos equinócios para entrar num campo de força dentro da galáxia que a gente conhece como cinturão de fóton. Tá? Se a gente observa a foto da galáxia, a gente vê que ela é uma espiral que se abre assim, né? Que tem braços de luz. E o nosso sistema solar, ele orbita em torno de um desses braços, entrando e saindo desses braços de 10 ou 12 mil anos em 10 e 12 mil anos. Ele passa 2 mil anos dentro desse braço de luz fotônica e os outros 10, 11 mil anos do lado de fora, depois entra de novo do lado de fora e entra. Pela precessão dos equinócios que a gente teve agora no ano zero da nossa era, o Sol teve, então, a entrada na Era de Peixes, né? E isso marcava aí os últimos 30 graus antes dele entrar definitivamente nessa zona fotônica, de luz fotônica, que marca a entrada da Era de Aquários. Né? A última vez que a Terra esteve dentro da zona de luz fotônica foi o ápice da civilização Atlante. E quando a Terra saiu, quando o Sistema Solar saiu desse cinturão de luz fotônica, Atlântida naufragou. Afundou. Então agora nós estaríamos retornando para um processo similar àquele processo que aconteceu lá, há 13 mil anos atrás. A luz fotônica, ela não tem a mesma qualidade dessa luz que a gente observa aqui, ou a luz do Sol. Ela é uma luz muito sutil e que opera como se fosse uma espécie de micro-ondas nas nossas células e nos nossos registros. Então, quando o sistema solar está dentro dessa zona de luz fotônica, todas as moléculas do sistema, elas se aceleram muito mais e entram num nível de capacidade muito maior do que ela estaria normalmente dentro da noite galáctica, que é esse período de sombra, quando o sistema solar está do lado de fora. Então, quando observaram que isso ia acontecer, isso coincidiu também, mais ou menos, né? Essa entrada da Era de Peixes coincidiu com a última passagem que Nibiru teve mais próximo da Terra. Os romanos, que eram herdeiros ainda da cultura babilônica, que entendiam, se entendiam como os grandes herdeiros da cultura nibiruana, se prepararam então para receber os deuses que viriam de Nibiru para poder recolonizar a Terra, só que eles não vieram. Quem veio foi um ser de nona dimensão, que, segundo William Reich, seria um dos únicos exemplares de caráter genital que nós tivemos na humanidade, que é conhecido como Jesus, né? E esse ser, quando veio, ele viveu uma vida política específica, que é cheia de histórias, de controvérsias. Meu tema não é esse, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, outra hora. Mas o que importa é que Roma, que se acreditava como grande herdeira, né, dos deuses nibiruanos, se apropriou daquela figura, do poder que aquela figura poderia ter, num sentido político ali, e através dessa apropriação criou então uma agenda de enclausuramento da terra para que essa informação de abertura de registros ela fosse tivesse menor impacto quando a era de Aquário chegasse finalmente, para que essa emissão e essa extração do ouro não tivesse uma diminuição, né? Já que eles ainda estavam comprometidos com essa agenda do envio do ouro para Nibiru. Então, o avanço da Igreja Católica ao longo da Idade Média, ela vai sendo marcada o tempo inteiro pela construção de grandes templos em cima dos principais nódulos energéticos do caminho por onde eles iam passando e avançando, né? As catedrais góticas são um grande exemplo disso, né? Todas as catedrais elas estão em cima dos templos originais dos povos celtas, né? E também aqui, se você vai num lugar e pega alguém que estuda radiestesia e vai abrir um campo de entender onde é que estão os principais veios de fluxo de energia, a gente percebe que sempre tem uma igreja no meio do caminho. Sempre tem uma igreja no pé de uma montanha, sempre tem uma igreja em cima de uma montanha. Sempre onde tem uma igreja ou uma cruz fincada, vocês desconfiem. Ali é um ponto de radiação energética, porque houve essa inteligência dessa captura para poder manter na forma esse lugar de aprisionamento e de serviço em função de uma agenda material, né? Digamos assim. Aí, por que que eu decidi trazer esse tema hoje para cá, né? Eu participei no ano de 2014, no primeiro semestre de 2014, de um processo chamado Viatal, que foi puxado por uma terapeuta que é uma grande maga também, chamada Nanda da Paz. E muitas outras pessoas assim da nossa idade, enfim, e de várias idades na real, né? A gente fez um trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro de ativação dos registros akáshicos, né, dos registros etéricos, que estão guardados nas montanhas da beira da Baía de Guanabara. Porque, na verdade, até geologicamente falando, a gente não tem montanhas aqui, nós temos rochas. E essas rochas elas fazem parte desse parque megalítico que marcam esses territórios e esses veios energéticos do planeta todo. Então, assim, a Ilha da Trindade, que é Morro da Urca, Pão de Açúcar, Cara de Cão, Pico da Tijuca, Pedra Bonita, Corcovado, Dois Irmãos, a Pedra da Penha, todos eles fazem parte de um complexo megalítico que guarda um portal, que é representado na esfinge que existe em cima da Pedra da Gávea, que ainda é um resquício desse processo ancestral de construções que aconteceram por aqui, né? Essas montanhas elas são como se fossem os chakras da cidade, né? E entender como se processa e como se acessa o conteúdo desses chakras da cidade também é entender como se processam e como que a gente acessa o conteúdo dos nossos próprios chakras. Né? A gente ativar a montanha, subir a montanha e entender e receber os registros akáshicos que existem neles, é receber os nossos registros, é abrir os nossos registros da nossa consciência planetária, da nossa consciência galáctica, de entender de onde a gente veio, se a gente veio, se não veio, e como é que isso se processa simbolicamente ou não, né? Na nossa vida, no nosso processo de existência. Falar da cidade intraterrena, né? A gente chama de cidade intraterrena é o nível de registro dessas informações, tá? Se a gente entende que essa curva de espaço-tempo, né, ela é relativa, então você tem uma coexistência de todos os tempos dentro do mesmo espaço, o espaço ele fica impregnado de todas as informações que já foram vividas naquele lugar. Né? Por isso que quando a gente chega num lugar, sei lá, me mudei para uma casa nova, tem uma sensação estranha, aí você vai descobrir, rolava muita briga ali, ou então alguém se suicidou naquele lugar, enfim. Esse campo energético, ele fica interagindo para além dessa relação linear do tempo. Né? E esse registro de compressão do tempo no mesmo lugar é o que a gente chama de registro etérico. Então, essas montanhas, elas são uma chave de acesso para esse conteúdo que a gente chama de cidade intraterrena, que seria essa cidade que guarda todos os registros energéticos que já foram vividos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, eu já recebi o time aqui, é um assunto extenso.